Sa Chávez. Passou perfume no pescoço pra chamar a atenção de outro moço que não era eu. Trocou a roupa repetida, ligo pra sua amiga pra falar que já me esqueceu. Todo mundo sabe que ainda sente falta do seu beco, do meu chamego, porque tomei de assalto o seu coração e tranquei as sete chaves do portão. E agora ninguém entra, ninguém sai. Ai, ai, ai, ai, ele no meu peito não me solta nunca mais. Ai, ai, canta comigo. E agora ninguém entra, ninguém sai. Ai, ai, ai, ai, ele no meu peito não me solta nunca mais. Ai, ai, ai, ai, ai. meuscds.com. Seu coração, tranquei as sete chaves do portão. E agora ninguém.